Nosso tema de hoje, o amor como força curativa. A gente fala em força curativa e a gente já percebe que para ver uma cura é porque então existe algo de errado, uma doença, vamos dizer assim, em qualquer nível, seja ele físico, emocional, mental, espiritual. Então a gente precisa compreender o porquê que nós estamos adoecendo. Uma terapeuta americana, o nome dela é Barbara Brennan, autora do livro Mãos de Luz, não sei se vocês já conhecem, mas muito interessante. Ela diz no início do livro: todo sofrimento é causado pela ilusão do isolamento. Isolamento, ela quer dizer do egoísmo. Todo sofrimento é causado pela ilusão do egoísmo, de se fechar em si mesmo, que gera medo e ódio e que acaba causando a doença como a gente conhece. Tudo é energia. Como que o amor entra nesse contexto de modificação? Primeiro a gente tem que pegar e desconstruir aquele conceito que nós temos de amor para poder aceitar uma ideia diferente e nova. Porque aquilo que a gente conhece é muito pouco. É uma pequena faceta do amor, mas é muito pequena. Nós precisamos ampliar ele para poder entender de que forma que ele pode se tornar essa força capaz de nos curar. E não curar apenas o corpo, cura também a mente. E não cura apenas o corpo e a mente, cura também a alma. Quando a gente entender o que isso significa realmente, quando a gente conseguir viver isso, a gente já está nesse processo de cura. Então, por definição espírita, o que é amor? Presta atenção no conceito, porque ele é muito interessante. É a totalidade dos sentimentos e desejos, estruturando o pensamento para a liberação de energia e de forças, guiando a ação na produção do bem. Em nenhum momento ele fala daquilo que nós conhecemos, né? Daquele conceito antigo. Totalidade dos sentimentos e desejos, estruturando o pensamento para a liberação de energia e forças, guiando a ação na produção do bem, possibilitando assim a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Então ele quer dizer para nós que através desse movimento é que nós vamos nos desenvolver e crescer espiritualmente. Ou seja, aquele movimento de dentro para fora. E não o contrário, que é o que a gente sempre imagina, né? Quando nós amamos, nós queremos nos apoderar do objeto ou da pessoa. E o sentido que ele nos dá aqui é totalmente diferente. Produção do bem. É novo. Novo entre aspas, né? É diferente daquilo que a gente vem fazendo normalmente. E a gente precisa começar a mudar aqui dentro, na questão do pensamento, porque ele vai se refletir, ele vai aparecer essas questões no nosso dia a dia. A gente vai lembrar, opa, vai dar aqueles estalos, né? Como a gente diz, as ideias da mente. Então a gente vai fazendo diferente através disso. A questão física nossa, que é o que nós mais observamos, a gente só entende doença como aquilo que se manifesta no corpo. E é, na verdade, ela é, o tratamento do corpo é superficial. Nós só enxergamos o que tem por fora e tratamos isso. É tão superficial que os tratamentos eles conseguem ser de fora para dentro. A medicina e a ciência elas conseguem nos receitar ou nos propor alternativas que conseguem muitas vezes resolver o problema aparente. Por isso que é superficial. Mas quando a gente quer uma mudança funda, uma mudança Na origem, nós temos que tratar a questão espiritual. E aí, então, nós tiramos toda essa ilusão que nós temos da frente e tentamos ir direto no nosso ponto, no nosso foco. O corpo sofre o desgaste natural pela vida, é matéria, então é natural que ele vá se desgastando. Porém, o espírito, quando ele consegue ter esses lampejos de amor, ele como que renasce. Porque ele se autoalimenta dessa força tão forte, tão poderosa, que ele cresce. O espírito cresce mesmo na medida que o corpo pode estar enfraquecendo. É mais uma maneira de se entender, porque nós olhamos o corpo e nós não somos o corpo. Nós somos o que cria a manifestação que nós vemos todos os dias. Nós estamos dentro dele, fazendo tudo aquilo que nós estamos vendo. E dentro do livro, eu não me lembro qual é o título do livro, mas é um livro de André Luiz, onde o prefácio é escrito por Emmanuel, que, para quem não lembra, é o mentor de Chico. Ele diz, numa partezinha do prefácio, que cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que ele quer dizer com isso? Que cada um de nós está emanando aquilo que nós temos. Os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, é o que ele diz. E através dessa emanação, nós estamos dispersando a nossa energia, que nós não enxergamos, mas que nós sentimos. Né? Fala em raios, energias. E através disso, nós nos situamos numa frequência de acordo com aquilo que nós estamos produzindo. Então, é por isso que muitas vezes nós reclamamos dos acontecimentos do nosso dia, porque as coisas não andam bem, porque está acontecendo isso, aquilo, mas nós estamos situados, às vezes, numa faixa, numa onda mental pesada, e que ali, mentes iguais à nossa se situam da mesma forma. Então, nós auto nos alimentamos através desse lugar onde nós estamos. É como se nós estivéssemos numa sala e quanto mais nós nos interarmos uns com os outros, mais nós vamos pegando as emanações dos outros. Nós vamos recebendo deles e vamos produzindo. E ele até diz, né, que o próprio Jesus já tinha nos dito: cada um segundo as suas obras, ou seja, aquilo que nós manifestamos, nós fazemos, nós recebemos de volta da mesma maneira. Então, quando se fala de amor como uma força curativa, é preciso que nós mudamos, primeiro, a forma de enxergar e passamos a produzir de acordo com aquilo que a gente almeja conscientemente. Porque nós estamos produzindo e emanando, mas de uma forma natural, que é como nós somos. E nós não nos damos conta que muitas vezes estamos produzindo coisas erradas, inadequadas, que estão nos prejudicando. Então é preciso... O que acontece? Muitas vezes a gente já ouviu um N número de exemplos de pessoas que passaram por uma grande dificuldade e através dessa grande dificuldade elas deram uma mudança na sua vida. Elas passaram a fazer as coisas de uma forma diferente. Usaram a situação que lhe foi produzida, né? Não é que veio de cima, mas enfim, daquilo que nós ou precisamos ou estamos semeando, e através disso mudaram completamente o curso das suas vidas. Elas usaram essa força como um processo de cura, não apenas do corpo. Porque senão, se nós olharmos apenas para o corpo, às vezes não dá tempo. Dependendo do grau em que a gente chegou, não tem mais como remediar. Mas se nós pensarmos apenas no corpo, a gente desiste. E nós sabemos que nós somos uma consequência disso tudo. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos aonde, mas com certeza levaremos tudo aquilo que nós construímos dentro de nós durante todo esse período. O apóstolo Paulo, ele foi o maior propagador do cristianismo e ele não cansava de bater na questão do amor, da caridade. O que é caridade, como ele mesmo salientou? O amor que move a vontade na busca efetiva do bem aos outros. Isso é o que significa a palavra caridade. Amor que move a vontade na busca pelo bem aos outros. E ele diz várias vezes, fora da caridade não tem salvação. Porque nós conhecemos a caridade apenas na questão da beneficência, da questão de fazer os outros, a questão material. Mas é muito mais do que isso. É perceber a necessidade e agir. Sem pensar no que deve ser feito, simplesmente ter atitude. Então, através desse momento, essa força que surge de dentro de nós e que se coloca em movimento, esse processo já é um processo curativo, porque ele vai modificando. É interessante a gente pensar como que nós... A gente pensa sempre assim, né? Todos os dias. Mas como é que eu vou fazer isso para ele? E eu, como é que fico? Se eu só faço, como é que eu fico? Quem é que vai fazer por mim? É um pensamento egoísta que a gente não percebe que, na verdade, o fato de fazer automaticamente está fazendo um processo dentro de nós de alteração, de mudança. E é isso que quer. A gente tem uma vida material, passageira, e nós colocamos tudo dentro dessa passagem, nos lamentando das questões que nós desperdiçamos, ou perdemos, ou não aproveitamos, e esquecemos de ver o ensinamento que vai ficando dentro. Aquilo tudo que nós vamos construindo para a transformação de nós enquanto seres espirituais. Então, três palavras: aceitar, compreender e perdoar. Isso é o que nós temos que fazer com relação a todos os outros. Aceitar como são, compreender, porque são assim, nós estamos nos desenvolvendo dessa forma, e perdoar. Porque se não perdoarmos, como é que vamos querer ser perdoados ou compreendidos? E nós necessitamos tanto disso, que nós precisamos tanto dessas coisas, nós temos que fazer o exercício no sentido inverso para poder receber isso para nós.